que ela me ame. Eu só quero que ela me mame. Não a amo nem vou amar. Não me engane, mas vai me usar. Cuido do meu corpo, então cuida da sua vida. Tô evoluindo a carga pra colecionar vadias. Igual Tony Montana, eu quero a grande, uma puta cubana. Uma puta latina, uma puta da Ásia. Abre a perna que agora é hora do show na minha cama. Ela me deu mandando um áudio pro ex-namorado. Quando eu colo no bairro do meu inimigo, eu visto na parede dele. Ele não vê porque eu vou no horário que ele tá deitado levando cacete. Ele é uma puta, ele quer fã igual pele bem minha. Eu ignoro ambos, eu tenho nojo então não fodo. Eu não fodo no pelo porque eu não confio na carne humana. Ela não é sagrada, ela é latina. Ela não valoriza a cruz que o negão carregou pra ela. O que ela valoriza é seguidores no OnlyFans. Ele foi iludido por uma vadia. Por isso eu tô alerta de noite e de dia. Maldito é um homem que em outro confia. Não ando sozinho nem de mão vazia. Porra, não me segue porque eu não sou guia. Sua puta sentando bem na minha pica. Ela fez de tudo, chamei ela de mia. Você é maluco, já assume vadia. Não posso confiar em piranhas. Elas metem olhando no olho. Se ela pertence às ruas, então eu magoo ela em dobro. Ela falou pra mim que eu era o pior. Por que que ela tá na minha cama? Damn, garota, se liga. Você nem se ama. Ela acha que eu tô na dela, mas vadia eu não sinto nada. Tu não é isso tudo pra mim, de verdade não é importante. Não me importo com as suas paradas, eu só quero te ver pelada. De verdade não fica bolada, tu nem serve pra ser minha mãe. Ela acha que eu tô na dela, mas vadia eu não sinto nada. Tu não é isso tudo pra mim, de verdade não é importante. Não me importo com as suas paradas, eu só quero te ver pelada. De verdade não fica bolada, tu nem serve pra ser minha amante.